Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, véi. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Ah, meus caros internéticos, voltamos com mais um elo perdido. Tati, Bitati, mais um elo perdido. Você tá tudo na caceta de canequinha. Puta. Manda, onde saiu isso? Bolinha de sapão. E está comigo aqui a lenda, o mito, tesudo, que estava ficando tesudo, voltou a ficar parecendo uma porpeta e agora está no processo de se tornar uma beluga. Eu estou falando. Você, inclusive, falou no aniversário, nesse final de semana que nós nos encontramos. Eu falei pra você, caralho, meu, e você, hoje eu exagerei. Falei, hoje. Foi até só com sábado. Papada. Tá até foi com papada. Foi só sábado, já tô normal. Tá até com papada. Já tô normal. A lenda, o mito, Leonardo Miotti. E aí, galera, porra, na minha infância, eu tinha uma paixãozinha, viu? Era Super Vic. Pedofilia, porque o Miotti na infância ele já tinha tipo 30 anos. É, por isso que. Mas era um robô, porra. Por isso que eu tô falando. Ah, quer dizer que um robô criança pode, né? Não, robô pode. Está comigo aqui agora ele também. Espero que não vá me interromper. Ele anda tendo picos de pressão esse ano, porque não está indo para Disney, isso é verdade. Como dose homeopática, ele está indo para o Beto Carreiro. De é Carreiro, o é o Hopi Hari. Jeito. Brunão! E aí, galera, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo para trás. Está comigo aqui também esta mulher, esta sonja, a Sônia do Jurassicast. Sonsa. Essa bela ruiva, que já foi maneira, mas ainda tá maneira. Não, brincadeira. Essa bela ruiva que nos agracia com seu sorriso. A voz é muito chata, mas ela tem um corpo gostoso, então a gente meio que releva. Tipo, fica surdo aí, fica olhando pros... Né, pro corpo dela e tal. Uhum. Está se tornando atriz, está fazendo papéis na rede TV. E eu devo dizer aos senhores que por causa dela eu passei 3 finais de semana assistindo o programa do João Kleber. Na esperança, né, de aparecer. Na esperança de vê-la e eu a vi. Aí eu na esperança de ser cancelado. Olha a propaganda da Melina na Tubaína. Ela dando um esporro na mulher do outro lado da mesa. Foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Incrível que eu já vi na minha vida. Essa mocinha que está sempre nos nossos corações, porque nós amamos muito ela, a Mel. Eu sempre odiei a Winnie Cooper. Detesto essa mulher. Era chata pra caralho. Era chata, mesmo, não dava pro Kevin Hart, mas dava pra todo mundo. Era chata, porra, pra caralho. Porra, meu, fazia o cara. Era muito chato. Olha só, internet. Cibernéticos retornando das profundezas das empresas microlins, cara, eu vou falar pra vocês. Sigam o Instagram dele, porque eu nunca vi uma pessoa com senso de moda tão grande quanto o Alexandre Nerdmaster, velho. Aqui a gente vai falar de coisas que vão denotar muito a nossa idade, mas muito mesmo. É verdade. É isso aí, Interneticos. Hoje nós vamos falar sobre séries da nossa querida infância, que é um tema batido pra caralho. Eu acho que isso já foi falado um zilhão de vezes na internet, mas vocês nunca ouviram aqui na excelência dos programas do Jurassicast. Vocês nunca ouviram aqui no Jurassicast, porque hoje a Melina vai entregar por quem ela descambalava shampoo. Como é que é? Caralho, eu não entendi metade da palavra que ele falou. Ela tá cínica, ela é cínica, ela entendeu, ela entendeu. Ela entendeu, ela entendeu. Se você quer saber quais são as nossas séries favoritas, se você quer saber por quem a Melina tinha os sonhos molhados, continue escutando, que nós voltamos logo após o fade. Tá fade, miote. Brunão. Brunão, tá fade, Brunão. Tá dado. Você quer fazer assim, ó. Uou! Ah, vamos só, ó, eu vou falar o primeiro aqui, viu? Quando fala de série das nossas infâncias, tem uma que sempre vem na minha cabeça, porque eu vivo com o protagonista dessa série. Ele é meu parente, inclusive. Inclusive, Brunão, bota a trilha sonora dele agora, por favor. O super-herói americano é o meu primo. Valeu. O super-herói brasileiro. Ele é o meu primo, cara. Ele é o meu primo. Inclusive, internet, eu não sei se vocês perceberam um easter eggzinho naquele programa lá, acho que foi no Jurassic 27. Que eu... Ninguém percebeu, não, só você mesmo. Pois é, que eu falei de todo mundo. Na hora que eu tô falando do Miotti, tá tocando a trilha dele lá atrás. Cara, essa é uma das músicas mais grudentas que tinha nas séries de antigamente, cara. Porra! Ninguém sabe cantar essa merda direito. Vamos começar com isso. Eu só, né, sei cantar a versão que o George gravou no Seinfeld pra secretária eletrônica dele. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Vamos relembrar para as pessoas que nem sempre nasceram nos anos 80, enfim, anos 70. O que, que foi essa série, Miotti? É um cara, era um, você, ele era um professor. Era, sou eu, fala assim, sou eu, fala assim, sou eu. Sou eu. Sou eu que era. O que o cara era, Miotti? Professor. E o que você era, Miotti? Eu já fui professor. Tô falando, velho. Ai, cara. Muito bom. E ele acha. Eu não lembro como é direito isso, mas ele, eu sei que ele acha. Vamos lá, roupa. Então, posso falar eu? Não, cala a boca! Não, caralho, fala. Depois você corrige. Depois você corrige. Ô, Sheldon, fica quieto, Sheldon. Depois você fala. Ele acha a roupa e um livro com as instruções de como usar a roupa. Isso. Eu acho que é uma lave alienígena. Não sei o que acontece na época lá. Daqui a pouco o Nerdmaster se fala. E só que ele perde a porra do livrinho. Como se faz a explicação de como perde fazer pra voar esse negócio todo. Ele perde o manual. Isso, ele perde o manual. E ele vira um super-herói, só que desastrado. Ele não sabe voar direito, fazendo um monte de merda. Igual a quem? Igual a quem? esse parente meu, ele é calaveira. É igualzinho, ele perdeu o manual da vida. Ele não sabe como viver. Calaveira, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma paródia do super-herói americano com um miote vestido de roupa, entendeu? A gente botava uma roupa, arrumava uma roupa pra ele, entendeu? De super-herói brasileiro. E aí a gente podia fazer a abertura de novo. Sacou? Caralho, só que com o miote, velho. Olha que genial, velho. Velho, eu boto fé, gente. Pegar numas férias aí, porra, eu boto. Olha isso, olha só. Se você quer fazer esse sonho virar realidade, ajude a gente com o Patreon do Jurassic Cast. Assine o Patreon que nós vamos fazer uma abertura. Isso. Porque aí precisa de recursos, porque, né, vamos ter que mandar fazer a roupa e tal. Vai fazer um negócio legal, né? Não, não vamos fazer um negócio bagunçado. É, claro. Né? Com uma chroma key e tal. Em cima é, de um capô do caralho, carro. Caralho, menina me atravessando de novo, porra. Mas eu tô dando a ideia. Estou complementando as ideias. Desculpa, professor. Ô, Godinez. A Melina não é o Godinez, você vai falar isso agora. O Godinez, velho. Ah, é a Melina. É o Bruno tá falando aí, daqui a pouco você vai escutar esse internet. Just like the light of a new. Hit me from out of the blue. Em 1981, o professor universitário Ralph Hinckley, interpretado por Kulup, é o nome desse cara, é horrível pra falar. Como é o nome dele? Mas não pode ler, tem que Ralph ler. Ralph, é que tá lendo o negócio, eu falei da minha lembrança, né? Tá lendo a Wikipédia. Não, não, senhor, não, senhor. Quem tá lendo não, os artigos pessoais? Não, estou lendo, não, senhor. Eu estou lendo das minhas informações. Minha pesquisa não foi da Wikipédia, não, arquivo, senhor. O nome arquivo, do arquivo, né, de Márcio. É, ele tem um arquivo, gravão. Ele vai lá, desculpa, ele vai americano, puxa a gaveta, pega, passa. Aí tem aquelas passas suspensas. É, ele vai igual, o Batman indo, bate computador. Bate computador? É. Me diga aí, super-herói americano, série norte-americana. Ele fala, Xbox, aí o Xbox, lá bate. Professor universitário tem um contato imediato com uma nave alienígena que deixa pra ele uma caixa contendo uma super roupa que dá pra ele poderes quase ilimitados e o manual de instruções da roupa. Aí o cara, beleza, levou a roupa com dentro da caixa tal coisa. Aí o cara que fez o projeto dessa caixa é um gênio, que a porcaria do manual ficava numa gavetinha solta. Aí o cara botou a caixa um pouco pro lado, o Manuel caiu no chão e ele nem percebeu e foi embora. E aí é o que aconteceu. Não, e outra coisa, você vai fazer uma roupa de superpoder e faz um livro com manual de instrução, né, cara? Que raio de raça nojenta. Ah, peraí, você tem um livro com manual? Um livro com manual de instrução. É como se você fosse usar a roupa. Peraí, rápido, só um pouquinho, bandido. Deixa eu ver aqui. Matar. Vai lá e mata, né? É ridículo, né, cara? O que eu gosto dessa série é que ela. A semelhança que ela tem com o miote, que é uma coisa assustadora, cara. A maneira como o miote anda é igualzinho o super-herói americano. Ele foi professor. Ele é meio abobalhado, assim, o cara da série também era. O cara da série também era. Entendeu? Aí, pô, aí tem o cara que sempre tira ele das enrascadas, que sou eu. Que da série também tinha igualzinho, cara. É super. O meu antigozinho, cara. Just me. Falando sério, eu gostava muito dessa série. Porque, cara, eu não sei, eu acho que eu sei, eu me lembro, eu era muito novo. Essa série, eu acho que ela é de 84, se eu não me engano. De 81. Mas passou 81. Aqui ela passou aqui em 84, porque um ano eu não lembrava, não ia lembrar. Ela deve ter passado aqui na metade da década. Ela passou eu acho no SBT. Que foi, tipo, 86, cara. Eu me lembro, deve ter sido 86, cara, pra gente poder por lembrar. Por aí, foi 85, tem que lembrar como é que foi 86. Que a TVS entrou no Brasil, né? Aqui em Brasília, na verdade, porque foi na época da TVS aqui em Brasília que começou a passar isso, essa série. Isso, passava no SBT, é. Antiga TVS. Isso. É. E o herói, que é o super-herói americano, que é esse professor aí... O que eu acho mais escroto é o cabelinho crespo dele, velho. É, é muito escroto, velho. É porque vocês não viram o miote de cabelo comprido. Fica daqui a tiquinho. Sério, miote? Que você tinha o cabelão? Miote de cabelo comprido é igual o Lion Man. Ele fica o cabelão... É, isso aí é verdade. Isso é verdade. Ele fica o Lion Man todinho. E aí o cara era muito carismático e tal. E tipo assim, era uma sitcom, cara. Era um enlatado como tem, assim, de todos dessa década de 80. Porque essa década de 80, vamos combinar, né? Ela é muito legal de você ficar falando assim, como bate-papo entre amigos. Isso, como nostalgia. Mas vai assistir essa merda. Vai assistir, você não aguenta, é ruim. É mas ruim. É ruim, velho. É de um grau de ruindade que você não acredita no que você tá vendo. É, pois é. E o do super-herói americano... Sabe o que é, cara? Era o que tinha. Como ele era uma série de comédia, barra ação, barra comédia, e ele não se levava nem um pouco a sério, dá pra você ver, mesmo ela sendo de péssima qualidade, porque ela envelheceu, beleza, ela envelheceu, mas dá pra ainda rir muito dessa série hoje em dia. É, dá pelas pataquadas do cara, porque o cara voando, o professor voando, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, cara. Ó, você quer saber como é que é o cara voando? Olha aí, você tá vendo, Brunão? Não param de surgir as referências. Você quer ver como é que é o cara voando? É o miote no chroma key do Mad Max lá em San Diego. É, nesse esquema, exatamente. É no esquema, não é, miote? Igualzinho. Igualzinho. O Mad Max foi foda, porra. Pois é, o vídeo... Olha, você que não viu o vídeo do Mad Max do miote, por favor, clique aí que está no post. Caralho, aquilo é incrível. Então, assim, a qualidade do chroma key é a mesma. E cara, e era aquela coisa assim, boba, assim, ele não sabia usar roupa, então do nada, ele, de repente, ele abriu a porta explodia, ele... Não, o melhor era quando ele ia pousar, porque ele sempre se arrebentava. É. Ele pousava e quebrava a mesa, quebrava tudo. Não, ele nunca pousava, ele... caía. Isso, ele caía, exatamente. Não, e ele não tinha equilíbrio, velho, ele voando não tinha equilíbrio, ele ficava com os bracinhos, velho, pro lado e pro outro, assim. Ah, aquela cena inicial daquele filme horroroso lá do Hancock é mais ou menos isso aí. O Hancock voando é mais ou menos aquilo ali. Sim. Último episódio dela, os alienígenas voltam, contam pro super-herói americano o porquê da roupa, eu não lembro qual era o motivo que eles falaram da roupa, que é o porquê da roupa e tal, que não sei o que, explicaram que ele tava vendo, que eles estavam vendo o progresso dele na Terra e tal, e iam dar mais uma chance pra ele, e entregaram um novo manual de instrução. Aí ele descobriu que a roupa tinha a capacidade de encolher do tamanho de uma formiga. E o que que o idiota fez? Ele se encolheu e falta o tamanho de uma formiga. E aí o que que ele fez? Ele voltou ao tamanho normal, só que ele esqueceu o manual lá, e o manual ficou microscópico de novo. Ai, e aí acaba o episódio. É a última memória que eu tenho desse programa. E aí depois não passou mais. Mas enfim. Ah, ainda bem. Eu vivo com super-herói americano, então pra mim tá tudo certo. Eu nunca larguei essa série. Super-herói brasileiro. Super-herói, não, super-herói brasileiro é o Supertel, velho. Puta merda, Nossa, era o mesmo esquema, né? O Supertel. Não, o Supertel era muito ruim. Você já comprou a nova camiseta do Jurassic, Batman vs O Amanhã? Adquira já a sua antes que acabe, porque é somente nesse mês de junho. Bom, eu vou falar de uma aqui, cara, que eu acho que pouca gente vai lembrar disso. Talvez o Miote Nerd Master lembre. É uma série que passava na Rede Manchete e chamava Na Mira do Tira. Eu não lembro disso, não. Eu também não. A Mira do Tira? Não lembra disso? Não. Sledgehammer. Sledgehammer. Era uma tremenda de uma paródia de séries policiais, porque o cara era tipo... Pega o Tackleberry. Isso, exatamente. Essa é a referência. Só que desvirtua o cara, porque ele é um Tackleberry que as pessoas achavam que era o máximo. Todo mundo achava o cara o pica das galáxias, mas só que o cara era no melhor estilo Tackleberry mesmo, o cara tirava bazucas do porta-malas do carro dele pra poder parar um bandidinho safado que tinha roubado a bolsa de uma mulher. E o cara tinha um amor, ele sentia um tesão, pela arma. No pistolão. É, o pistolão. Ah, eu lembro dessa merda. Eu lembro, meu pai adorava isso aí, cara. O cara tinha uma porra de uma Magnus, Magnus 44. É uma Magna? Daquelas Magnas. É o do Dutch Harry. Ele acariciava a porra da arma, dava beijo na porra da arma. O cara quase que ele queria fazer sexo. Cara, eu lembro até de uma cena dessa série. Ele tá envenenado, aí ele tá puto dentro do escritório dele, quebrando tudo. Aí tem uma bandeira americana, ele quebra tudo, só que ele olha pra bandeira americana e bate com continência. Aí continua quebrando o resto. Porque ele é bem assim, ele é bem republicano, essa coisa. Ele é bem idiotão, bem redneck, assim. Isso, ele é muito redneck. American Dad, né? É. Mais ou menos isso. Meu pai adorava essa merda, cara. Então, essa parada, ela passou no final dos anos 80 na Rede Globo e depois reprisou na Manchete. 90 e pouco também, sacou? E o cara, ele era inspetor da polícia de São Francisco e ele era neurótico, ele tinha aquela Magnum 45... O cara era neurótico, egocêntrico, agressivo, amava violência. Ele tinha um adesivo que ele botou no porta-mala: I love violence. Uma outra série dessa época aí que eu adorava era o MacGyver, com Profissão Perigo. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Rede Globo apresenta Banana. Isso é uma parada que a gente tem que falar, hein? É. Isso é uma parada que a gente tem que falar, porque olha só. Na Rede Globo. Tom Sawyer. Na Rede Globo, o nego botou a música do Tom Sawyer, do Rush. É. Na abertura, que não tinha nada a ver. Essa música nunca tocou. Cara, a abertura original é uma musiquinha tão nada a ver, cara. Quando tu fala, graças a Deus que a Globo botou o Rush pra ser a abertura da série. Mas a música original é maneirinha. É maneirinha, cara, mas não. A comparada com a do Rush, cara. Porra, não, né? Não compara, mas ela, aí que tá. Ela não é a do Rush. Não é do MacGyver, só que tipo. Não tem porquê negociar. E a música do final? Que era, tipo, também mó nada a ver. Que ficava... Mas a abertura era... Rodrigo, essa também era da abertura. Dos anos 80 com força mesmo, porque eu me lembro muito bem que todo mundo queria fazer bombas atômicas com chicletes, mas chegaram. Chiclete e um... Eu sempre tentei fazer as paradas do MacGyver, nunca consegui. Mas aí é porque tu é autista, né, meu? Aí não conta, né? Cara, 70 até hoje. Ela mandou a foto dela passando texturado na casa, tá passando com a língua. Com a mão. Aí, ó, é o MacGyver. Se eu não tô errado, acho que o Mythbusters teve um episódio inteiro de tentativas das coisas do MacGyver, teve, não? Cara, eu não sei, mas segundo a Wikipédia brasileira, o que não deve ser levado a sério, todos os truques executados por MacGyver são cientificamente viáveis. É um mumble jumble ali, né? teve um episódio do MacGyver que me marcou muito, que foi o dele contra as formigas africanas assassinas comedoras de gente. Vocês lembram desse episódio? Eu lembro. Que abre as formigas em volta dele? É! Ah, eu lembro! Aí ele fica tentando usar gasolina, só que a gasolina tá acabando. Aí no final ele vê que a água é mais poderosa, não sei porquê. Acho que devia ter um rio passando lá dele, né? Aí ele abre a água e inunda as formigas e mata as formigas. Eu sei que no primeiro episódio ele sela um vazamento químico com chocolate, cara. É tipo sensacional, velho. O que é isso aí, ô? O Chernobyl tá derretendo. Ele vai lá pegar um prestígio e vai passar no reator. Deixa comigo. Usina de batão queimando até agora, joga chocolate com essa porra que para. Calaveira. Na época não era prestígio, era um surpresa. E aí, inclusive, ele ficou com a figurinha. Era um lolo. É. Um pacalolo. É mais ou menos a Mel, tipo, lá na casa dela. Tipo, da infiltração, ela vem pra dentro dela e fala assim, deixa comigo, eu vou dar um jeito aqui. Queima. Cara, MacGyver ficou tão dentro da cultura pop brasileira que qualquer neguinho que conseguisse fazer uma gambiarra que preste virava MacGyver. Isso. Olha, o cara é o maior MacGyver, cara. Deu uma, falava assim, esse aí deu uma de MacGyver ali e resolveu a parada. E quem disse que essa expressão até hoje? Não, até hoje tem o meme lá, a mão da gambiarra chega a tremer, aí tá o MacGyver com o seu meme. Mãozinha tremendo. Bem, uma das minhas séries preferidas, se não a mais naquela época... Lá vem o Miote. Era Super Máquina, não tinha jeito. Eu sabia. Ah, porra, Super Máquina era foda. Ah, seu Ralph. Claro, porra. Vocês são muito óbvios. Ah, porra, mas era. Super Máquina era sensacional. O host de cerimônia da queda do Muro de Berlim, é isso da mesmo? Da queda do Muro de Berlim, exatamente. Nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve... David Hasselhoff. Salvou o Bob Esponja também. Salvou o Bob Esponja, ainda era o... Como era o nome dele? Michael Knight. Eu lembro, toda vez que eu tento lembrar da música do lado, como é que é? Do Super Máquina, eu lembro da música do Arquivo X. Eu acho parecidaça. Não, que isso é diferente, pô. Tô tão diferente. Não podemos esquecer que das melhores participações do Russell Hoff, que era no Baywatch. Aí depois eu sou doente, né? Aí eu sou Baywatch, não. O bom mesmo era o Super Máquina. Meu, te fala o que era o Super Máquina pra galera. Não, antes, assim, uma coisa curiosa que eu sempre assisti, né? Passar no SBT também, né? E eu fui ver há pouco tempo atrás o primeiro episódio. E não era o David que fazia no começo do episódio. No primeiro episódio, não era ele que fazia. O Michael Knight era outra pessoa. É mesmo? É, porque aconteceu lá um negócio que o cara parece que foi pego pelaquela companhia lá daquele cara do furgão, né? E transformaram o rosto dele, porque não podiam, tinham que botar ele como espião mesmo, né? E pegaram ele, transformaram o rosto dele, fizeram uma plástica e aí ele se transformou no Hasselhoff. Ah, tá. Tipo, o cara era. Peraí, essa porra aí mesmo. Do David. Do Hasselhoff. De sorvete, né? Do Michael Knight. Do Rosenhoff de brigadeiro aí, minha senhora, por favor. Mas, meu, isso aí tá com cara de recurso de roteiro. O David Hasseldines. É, do David Hasseldines. Ô, Miote, isso aí tá parecendo recurso de roteiro quando o ator principal tem que sair da série. Como, no primeiro episódio? Sim, acontece, ué. Ah, eu acho que não. Porque o principal não era aquele cara. O principal era ele, porra. Não ficou até o final. O principal, na verdade. O principal era o Kit. Era o Kit. Era o Kit, exatamente. Com certeza. O Kit era muito. Era a melhor coisa da série, né, velho? A voz dele no Brasil era o Wolverine, né? Isso. Era o Zack Bardavi, pô. Muito foda. E devia ser um péssimo. É, o Bardavi. Era o Bardavi. Devia ser um péssimo lutador contra o crime, o David Hasselhoff. Porque ele ficava o dia inteiro dentro do carro. O carro fazia tudo, o carro subia morro, corria atrás do bandido, dava tiro. Aí quando ele ia descer, ele devia descer com as pernas meio bambas, assim, sabe? Meio fraco. Sem circulação, é. Circulação sanguínea. Não consigo correr não, Kit. Vai atrás dele aí. Não, mas se você tá com um carro daquele, você não precisa correr, você não precisa fazer nada. É só sentar lá dentro e ver a paisagem, só isso. Era um Pontiac, né? Não lembro que carro que era dele. Era. Mexido, né? Tunado. Era um Pontiac com aquelas luzinhas e tal. Aí, o impacto cultural que ela teve foi tão grande que ela furou o Muro de Berlim. Ela passava na Alemanha Oriental. Tinha tráfico de fita? Por isso não, que ele foi lá, né? Por isso que ele tava lá. É, talvez, até porque ele seja alemão, né, Miotti? Hasenhoff é alemão, né? Ele deve ser por isso também. Não, foi falado também isso. Ele tava programa, lá por causa disso, mas ele... A popularidade dele não era por causa das belas músicas que ele cantava, não, cara. Era por causa da porra da série. Exato, Super Máquina. Super Máquina. Cara. Eu gostava, né? Eu era criança, eu tinha um carrinho da Super Máquina. Eu tinha carrinho de Super Máquina, brincava de Super Máquina. E sabe outro que eu brincava também? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem brincou na infância. Moto Laser. Porra, quem, rapaz, brincou de Moto Laser? Ô, Brunão, peraí, pega leve, que a Melina não brincou. A Melina ficava lá no sinal e tal, a gente sabe. Ah, desculpa. eu ficava brincando com a Moranguinha nessa época. Não, ela brincava lá, tipo, com um pedaço de urso de boi, sabe? Que sobrava do almoço, olha lá. Ficava... Ossobuco. É, de ossobuco. Tristeza, cara. Eu ficava queimando formiga, afogando tatu bola. Ficava lá no córrego. Cara, Moto Laser era uma... Era Super Máquina, só que duas rodas, né? É, o que aconteceu é que teve uma série, teve um sucesso assombroso, a Super Máquina. Aí fizeram todo tipo de derivação, né? Uma Isso. delas foi a Moto Laser, que essa eu não lembro nada. Vocês ficam... Não, eu não lembro nada da série, mas eu lembro que eu tinha uma motinha que era a Moto Laser. E eu brincava ela versus a Super Máquina. Da Graslit, né? Da Graslit, exatamente. Vi um carinha montado que ele não desmontava da porra. E aí eu consegui tirar ele da moto e ele continuava agachadinho assim, sabe? Tipo, sentadinho. É, era de plástico? Isso, era de plástico. E aí era um boneco inútil, que não dava pra brincar em outra coisa. Eu jogava fora. Ah, mas quando tu tava brincando de moto laser, tu não queria tirar o boneco da moto. Graça não, pra quê? A moto fazia tudo, cara. A moto era pô, atirava, voava. A moto fazia do escambau, cara. Era a mesma coisa. O kit dentro não tinha o David Hasselhoffzinho. Então, porra... Foda-se. É, e essa foi uma tirada de gênio da Graslit de fazer o carro com os vidros todos pretos pra gente não precisar ver o Hasselhoff lá dentro. É, exato, vende só o carrinho e seja que Deus quiser. E outra, né, da cultura popular, cara, o que teve de neguinho botando tunagem daquela bendita luzinha na frente dos carros, cara, virou mania na época. Não, pois é, aí eu tava falando sobre isso, eu acabei contando uma parte e esqueci de contar outra. O número de carros de Pontiacs vendido foi assustadoramente gigante. E o número de pessoas que colocou aquela luzinha na frente também era enorme, cara. Então aquilo virou uma febre absurda e todo mundo queria usar aquela merda. Não é pra porra nenhuma, mas eu quero. Bom, olha só, dentro dessas séries que tinham... De Super Gadgets. Não só de Super Gadgets, mas de pessoas com carros e máquinas incríveis... Você super tinha... veículos. Isso, super veículos. Você tinha o Trovão Azul. Esse era. Águia de Fogo. Eu tinha o Trovão Azul da Graslit. Eu tinha. E você tinha também. Você tinha o carro do Duro na Queda? Nossa. Esse eu tive. Qual era o Duro na Queda? Duro na Queda, cara. Era uma série em inglês chama Fall Guy. Era o cara que tinha uma caminhonete. É. E tipo, ele era, sei lá, você lembra daquele filme do Clint Eastwood, Louco pra Brigar? Meu Deus, eu tinha isso. Era um carro, era um caminhão preto? Era um caminhão meio vermelho. Meio vermelho, eu tinha! Isso. Enfiava ela em tudo que era canto, enfiava a porrada no bar. Né? Velho, o bicho quebrava todo mundo. Aí saiu um carro lá de dentro? Isso, exato. Eu lembro disso, cara. Era só isso, cara, a série. Era o cara montado num helicóptero, aí daqui a pouco ele tava dentro do carro, atravessando o trilho do trem, o carro explodindo. Era um inferno, velho. Sabe o que é engraçado? Todas essas séries que a gente falou parece que foram filmadas na mesma estrada, não parece? E é a mesma coisa. Então, lá pra... É a mesma merda. O cara pegava aquela caminhonete dele... E ele fazia loucura com aquela... Cara, ele dava cada pulo, cada salto com a porra da caminhonete, velho. Que voavam as quatro caminhonetes pra cima, velho. Era impressionante. Ah, e aí, dentro desses porra de gadgets assim. Tinha aí que eu já falei, o Trovão Azul e a Águia de Fogo. Que eu não sei qual que eu assistia. Mas eu sei assistia, que eu assisti uma delas. Eu assisti os dois e agora eu vou ostentar. Agora é minha vez de ostentar. Depois de 4 anos de internet, que essa agora é minha vez de ostentar. Eu tinha o Trovão Azul e tinha a Águia, Azul, a Águia de Fogo. Ou cara, sei. Eu não sei qual que eu tinha. Estou né, rebolando gente? Na cara do Brunão. Ó, Brunão. Eu acho que eu tinha o Trovão Azul. O Trovão Azul... Brunão, o Trovão Azul é aquele que era mais de estilo militar, que era aquele que parecia mesmo um helicóptero do, da aeronáutica. É com o cara do tubarão. Não era estilo militar. Ele era um helicóptero militar. Inclusive, ele é usado até hoje. Acho estilo que era... militar, ele tinha uma estampa militar, que era super fashion, tá? Ele era o Black Hawk. Black Hawk, não. É um daqueles helicópteros que o Robo enfrenta. É isso aí, entendeu? Ele isso. Ele já tinha sido feito, pegaram o helicóptero, pintaram de preto e botaram o cara do tubarão. Porque ele era um helicóptero tático, por isso que ele era todo preto, né? Aí ele tinha câmera infravermelho, ninguém conhecia isso na época. Aí o cara, vamos lá, vamos testar esse neném. Vamos testar esse neném. É muito fácil, tô entendendo, né? Vamos testar esse neném. Aí eles vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Porra! Estou lá vendo o cara meter. O cara mandando ver a mulher e eles lá filmando. Aí depois eles filmam o assassinato, eu acho, não sei o quê. Pois é, eu sei que o Trovão Azul, inclusive, fez tanto sucesso o Trovão Azul, que aí imitaram e fizeram a Águia de Fogo. Isso, que era com o Borgnine, porque eu nunca entendi aquilo. É, o Ernest Borgnine, ele era tipo mecânico, não era? Eu não lembro, eu lembro que ele tinha um dente bem separado. Ele era tipo mentor e mecânico da equipe. Isso, e o helicóptero ficava escondido dentro de um vulcão adormecido. Eu nunca entendi o lago. Cara, vamos pegar o helicóptero. Mas não dá pra pegar o cara ali, velho. O cara ali, estica a mão aí, dá um tapa nele. Não, vamos pegar o helicóptero. Aí você viu o cara lá pra dentro do tsunami lá. Do tsunami, o cara lá pra dentro lá do Vesúvio. Aí saiu o helicóptero dentro do Vesúvio. E era um barato ver aquela merda saindo. E era a mesma cena. Todo santo episódio. Não, mas o legal do Águia de Fogo é que ele tinha um turbo. Lembra do turbo? Lembro. Tava... Meu Deus. Ele dava loop. Lembra disso? Isso, dava loop. Ele dava um loop. E esse helicóptero realmente existiu. Inclusive, ele está no filme do Jurassic Park. Eles vão no Águia de Fogo pro... É verdade. Park. É isso mesmo, cara. É, cara. Eu me lembro claramente que esse seriado tinha cenas com os helicópteros, né? Com aviões e tudo. Então, assim, tinha cena que não dava. Era muito caro fazer isso com um helicóptero de verdade. Então, tem cenas que claramente dá pra você ver que é uma miniatura, velho. É. Você vê, você fala, caraca. Só faltou o dedinho do cara girando a hélice, assim. Isso, parece segurando com a mãozinha, assim, sabe? Trovão Azul era o carro do pai de um amigo meu que levava a gente pra assistir show quando a gente era adolescente. Era um Gol, daquele Gol mil velho, sabe? Aquele ainda quadrado, sabe? Aquele Gol. Sim. Nossa, sim. E aí, cara, o Trovão Azul não podia enfrentar uma chuva, cara, que chovia. E aí o Trovão Azul, a lanterna, o farol, ficava parecendo um aquário, véio, cheio d'água. Aí chovia, você via só as marolinhas, né, Nath? Isso, exato, assim. Aí, é muito você via de longe aquele farol chegando, tremulando, você fala, lá, lá, vem o Trovão Azul, tá vendo? É. Mas todo carro velho, né, nessa época tinha o apelido de Trovão Azul, né? Eu lembro que a gente foi uma vez pra Minas, São Paulo pra Minas, demoramos 5 horas pra chegar num Fusca azul, que era Trovão Azul. É, 6 pessoas dentro do Fusca, cara. Foi uma viagem do inferno, cara. Pois é, todo carro velho, assim, ou era Trovão Azul. É... Depois o meu amigo teve um Gol desse mesmo quadrado, só que ele era verde. E aí a gente chamou de quê? Trovão Verde. Não. Ai, meu Besouro Deus, Verde, porra. Quem tá a cara dessa garota aí? Besouro Verde, cara. Besouro Verde. Ai, internet, e tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Vocês lembram que tinha uma série que eu não tenho a mais remota ideia do nome, que era um bando de gente que ficava dentro de um caminhão futurista? Eu não sei se eles estavam na Terra... Ark 2. A mentira. Ark 2. A mentira que você sabe isso, o Nerdmaster. Por isso você chamou ele, pô. Como é que era o nome? Ele puxou na pasta suspensa dele. É. O caminhão era Ark 2. Agora eu não lembro se a série também se chamava Ark 2. Que era a Arca mesmo. Eles eram cientistas que estavam tentando devolver a vida para um planeta devastado por uma guerra nuclear. Cara, essa é uma série que eu nunca vi, cara. Eu assistia e eu gostava. E sabe o que é engraçado? Cara, esse caminhão parecia um supositório gigante. Não, e olha só, com seis eixos, eixos. Não, e olha só, tinha um chimpanzé, aí tinha um mameluco, tinha o técnico viking... Tinha um técnico viking e tinha uma atriz que saiu da porno chanchada. Olha aqui, olha a foto. É Alva Valéria mesmo. É Alva Valéria, olha aí, ó. Olha aí. Caralho, meu, tem o Dr. Zeus aqui, ó. É o Tecno Viking, Já viram o Tecno Viking? Cara, eu assisti essa merda e era engraçado que na época que eu assisti eu sabia que era ruim, mas eu mesmo assim eu gostava de assistir. Sempre que eu botava e estava passando, tava em alguma cena do ônibus espacial aí correndo. É. E aí eu falava, que merda. E mudava. Fazia bem mudar. Não estou crendo que o Alexandre sabe disso. Alexandre, caralho, velho, meu respeito, cara. É impressionante sua memória pra essas coisas. Falando sério. Cara, eu adorava essa série porque o caminhão tinha aquela porra, achei... antena estilo radar que ficava rodando e fazia barulhinho. Isso. Não, e era legal, porque ele veio muito na pegada do Star Wars, né? Porque essa série, se eu não me engano, ele é dos anos 70, final dos anos 70, mas eu assisti, obviamente, nos anos 80. E ela vinha muito na pegada de Star Wars, cara. E ela era toda meio que... tentava fazer uma coisa voltada pra ficção científica. Tanto que ela não era muito agitada. Ela só tinha coisa de investigar e tal. E os caras comiam por pílula. Era sempre pílula que eles comiam, sacou? Comida de astronauta. Era horrível, gente. Mas eu fazer o quê, né? Guilty pleasure. Eu gostava. Agora, deixa eu estragar a tua infância. Você sabe quantos episódios tinha essa bodega? 2. A gente achava que eram uns 50, né? Por aí. 15. 15 episódios de meia hora. Ficava repetindo sem parar. Ad infinitum. Não, como era bom. A série foi um fracasso, obviamente. Ela não foi pra frente. Não, era muito momentos... ruim. Era muito ruim. Agora, olha só, Rodrigo, eu vou fazer a tua cabeça explodir. Os momentos chaves da série é quando o cientista líder saía do ônibus com uma porra de uma jetpack, de uma mochila voadora. Meu Deus, era isso! É isso mesmo! Lembrando de cena que marcou, eu lembro que quando eu era criança e vi essa cena, eu tenho ela na minha memória até hoje, e um dos motivos, assim, de eu odiar Lagarto é por causa da série V, a batalha final. E eu lembro da cena que era uma mulher, que ela abria a boca, ela ia abrindo a boca, engolia uma ratazana inteira e ficava isso, passando o rato na garganta dela, e eu ficava, meu Deus! Aí ela tirava a máscara, assim, era um lagartão. Cara, a primeira vez, né, que a gente via essa cena, dava uma aflição, cara, de ver aquela mulher com aquela pocarra toda. E foi a primeira vez que eu vi o Fred Krueger sem a maquiagem de Fred Krueger. Ele era o lagarto bonzinho. Era o lagarto bonzinho que queria ajudar a humanidade. Era o lagarto vegetariano, né, que não queria comer os seres. Ele era faxineiro, né, era isso. Era tipo o faxineiro da nave, era mais ou menos isso. Eu vou te dizer que eu nunca assisti ver, velho. Nunca viu? Cara, é muito boa. A antiga é boa. A nova com Sheldon não vi, não. Ficou horrível. Ah, a mulher, a líder dos V era o Sheldon todinho. Era até brasileira lá. Ah, brasileira? Era, então. Era muito chato. A Márcia, minha mulher, adorava aquela merda. O grande barato na época do V é que, mais uma vez, foi o TVS que mostrou V, Batalha Final. E como era uma minissérie, eles fizeram um fuzuê. V, foi a Batalha Final. Que eles fizeram como se fosse, cara, a maior produção do universo. Isso. Que foi só o SBT pra mandar pra você uma das séries mais sensacionais de todo. Tudo bem, é boa. Não, ninguém tá aqui tá dizendo que a série não era ótima. Realmente era muito boa pra época. Mas, cara, não precisava também fazer esse alarde todo, né? Mas não tinha também outra coisa. Silvio Santos, eu ia fazer pior. E outra coisa, o SBT fazia alarde quando passava Pássaros Feridos? É verdade. Quando passava Beethoven pela 15ª vez, quando passava Raízes, Conta Quintê! É o Conta Quintê! O Conta! Lá de cima, Conta! Cara, o V deu uma merda do caralho essa série na época que ela passou. Porque porque ela era muito pesada. Ela tinha umas coisas assim, que porque ela era uma série, ela era uma sitcom pra TV aberta. Ela não existia TV a cabo naquela época. Quer dizer, existia, ela mas era aquela sitcom, coisa... Ela não era uma sitcom, não, porque ela não tinha nada de comédia, Rodrigo. Não, sitcoms eram um enlatado, eu usei a expressão. Ah, tá. Ok. Ela era um enlatado, então ela era pra entretenimento. Ela não era terror. E ela era muito pesada. Tinha essa cena aí da mulher com o rato. Tinha a mulher que rasga o rosto do cara e aí sai lagarto. Pele, aí você vê por debaixo da pele do pele do rosto do cara, você vê as escamas de lagarto. O último episódio é um dos mais assustadores até hoje de todas as séries, cara. Você lembra? Lembro que ela pariu um lagartinho. Foi esse mesmo. Sim. Ela pariu um lagartinho. Aí tira um ovo. Era um híbrido. Tira um ovo de dentro dela, se eu não me engano. E aí ela olha aquele ovo assim, o ovo quebra e tem um lagartinho assim. Ué! E aí foi isso. Mas ela me assustou, cara. Eu assistia, veio, eu morria de medo dessa merda. E eu sempre gostei de série de terror. Sempre gostei de Contos da Cripta. Mas essa cena aí do... Sei lá, acho que é porque ela comia um porquinho da Índia e eu tinha porquinho da Índia. Eu fiquei horrorizada e ficou marcado na minha cabeça. Pelo que eu lembro, ela foi o primeiro, uma minissérie. Tá, foi um filme, na verdade, Sim. Só que dividiram em minissérie. Fez sucesso, aí fizeram a série que só durou uma temporada. Foi só isso. É, o que acontece? Teve primeiro um filme que era só V. Isso. E fim de papo. Não tinha mais nada. Aí depois eles fizeram essa minissérie V, a Batalha Final. E eles juntaram tudo pra fazer a temporada. A temporada, isso mesmo. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Batman das décadas de 60 e... Palio dos Enxutos. Cara, Feira da Fruta! Eu vou te falar que o Batman era. Assim, era uma merda. Eu sabia que era uma merda, que era um cocô, que era um. Assim, daqueles mais nojentos. Mas. Eu tinha vergonha de falar que eu assistia. Eu tinha vergonha de falar que eu gostava, é pior, né? Nem assistia. Eu tinha vergonha de dizer que eu gostava, cara. Porque. Cara, eu nunca tive vergonha do Batman do Adam West, cara. Eu tive, porque eu sabia que era uma bosta xixelenta. Toda vez eu ficava me perguntando quem é cabeça de ovo, cara. Eles inventaram os inimigos muito loucos, cara. Sabe assim? Tipo, acho que deu a cota de episódios com Charada, episódios com Coringa, episódios com Pinguim. Aí. Ah, quem são mais... Aí Nego não trouxe Duas Caras. Não tem Duas Caras na série, né? Não, cara, e aí, o melhor de todos... O Nego de trouxe todos o Cabeça de Ovo. Era o Rei Tucci. O Rei Tucci. Aí tinha um que era tipo flautista, não tinha? Um flautista? Tinha um flautista. Velho! Não, e eles tinham uma relação muito homoerótica ali, velho. Os dois não, era muito... Todo mundo sabe... Não, todo mundo sabe que... Vamos dizer, a fama de dupla dinâmica boiolada nasceu nessa série, né, pô? Todo mundo sabe disso, que foi graças a essa série que todo mundo... o Batman, o Robin, ó, oh, que duplinha de neném. Isso, não, e era tudo aqueles... esse e aquele filme, olha só, você quer saber o que é essa série, você nunca viu? Acho difícil ninguém nunca ter tido contato com isso. Mas você quer saber o que é isso? Você pega aquele filme Batman e Robin, do Joel Schumacher. Não, entendeu? Não que faça é... isso. Não, mas é. Mas é. É esse filme. É esse filme. Só que é... um pouquinho menos gay. Pouquinho. Pouca coisa menos gay. Pouquinho menos. Pouquinho. Pouquinho menos pouquinho. Gay. Mas é tudo assim. Tipo, lembra que o Batman tira o Bat-cartão de crédito? Ele iria fazer isso na série. É uma coisa assim que com certeza ele fez. Sacou? Na série bate, não tinha. Bate repelente de tubarão. Cara. Isso! Entendeu? Isso! Bate repelente de tubarão. Velho. O Calaveira odeia, por isso que ele tá calado, porque ele tá com ódio. Assiste essa cena ele... aí do Batman dançando que eu vocês mandei. Vocês não têm noção. Ah! Cara, e nasceu nessa série um dos maiores memes quando se fala de Robin, que é Santa Qualquer Coisa Batman. Isso, exatamente. Santa Pamonha Batman. É, tipo, era, sei lá, tipo, o cara, ele descobria que alguém tinha usado uma granada pra explodir alguma coisa. Ele falava, Santa Granada de Mão Batman! Eu tô vendo a cena da Batuza aqui, aí tá o Robin. É estrategicamente estacionado ao lado da boate onde está o Batman. Aí passa o cara que é tipo manobrista. E como é que ele não se espanta, né? Vira e fala assim: e dali tem um homossexual dançando ali, ó. Curtindo o macho dele, namorando. Porque o Rob é meio voyeur. Você viu a boquinha que ele faz? Ele, vai, pega ela de jeito como você me pega, vai. Também assim. Não, gente, na boa, eu me nego a falar dessa bosta. Eu odeio essa série. Essa série, pra você que tá rindo, seu filho da puta, essa série, ela quase acabou com os heróis no cinema. Nós ficamos décadas... Não, peraí. Nunca teve esse drone de cinema. Não de 60, porra. Tinha intenção. Não tinha os recursos técnicos, mas tinha a intenção. Essa série acabou com qualquer intenção de se fazer qualquer coisa séria. Nós ficamos com quase 30 anos sem ver nada no cinema referente a Batman, referente a super-herói, por causa dessa série. Não, pois é, deixa problema, de ser exagerado. Não é exagero, Bruno, não é exagero. Que isso? O super-homem é de 70 e poucos. Olha só, calma. Pois é, eu tô te falando que tinha intenção. Teve o super-homem e depois do super-homem, o que que teve? Olha só, esse filme maravilhoso do Batman. O Calaveira não tá errado, não. O Batman de 1966, ele é o Batman baseado nos quadrinhos dos anos 50 e poucos. Que era galhofa pra caralho. Se você pegar o quadrinho do Batman de 1950 e pouco, é exatamente isso aí. Mas sabe? Não era gay. Não tinha. A baitolagem não tinha. A baitolagem é anos 60, entendeu? Aí é um negócio da televisão, entendeu? Aí é botar o Adam West, entendeu? Que sempre pisou na chapinha, sacou? Mas qual era a única coisa desse seriado que eu não gostava? Era a porcaria da tia do Batman na mansão. Era essa, era a única pessoa. A tia Harriet era tia o Harriet único personagem que destoava. Ela era coisa da era coisa da produção. A produção não queria o Bruce Wayne e o Dick Grayson morando sozinhos, porque já tava gay demais. Isso, de dois exatamente. Homens adultos. Como se fosse gay, né? Isso, pois é. Mas aí o que acontece? Aí o Calaveira tem razão no que ele fala, porque o Batman de 1966, essa série, ela meio que definiu como as pessoas enxergavam os super-heróis live action. Tanto que se você pegar qualquer série de super-herói dali pra frente, a série do Shazam é nesse estilo. Entendeu? Ui, a Poderosa Isis. Isso, a série da Poderosa Isis. A série da porra do Homem-Aranha é mais ou menos nesse estilo. Já é um pouco mais 70, né? A série da Mulher Maravilha é meio galhofa também, então as séries eram assim. O que veio começar a quebrar esse paradigma foi só em 78, com o Superman, que foi pro cinema, que nego teve que fazer esforço pra fazer o negócio ficar real, sacou? Tipo, como é que as pessoas vão acreditar que um homem pode voar, sacou? Boa. E aí fizeram aquele filme, e tudo que o Richard Donner falou, a gente já falou isso no nosso programa de Superman, ver a semelhança, sabe assim? Sim, as pessoas precisam acreditar que esse cara pode voar, e não que ele é um cara vestido de Superman, entendeu? E aí depois, só em 89, foi que conseguiram quebrar essa imagem do Batman, de capinha roxa e roupinha roxa e fazendo troca-troca com o Batman, com o Robin na Batcaverna, sacou? Que foi o Batman do Tim Burton de 89. Então, o Calaveira não tá errado, não. Ele tá certo, e eu já tive esse ódio que ele tem pela série, sacou? Eu já tive esse ódio. Mas hoje passou e eu consigo enxergar nela um certo... Não valor cultural, acho que sim, pra cultura pop, acho que sim, tem um valor legal. Mas mais de nostalgia do que outra coisa, porque eu me lembro de eu moleque assistindo isso. E assim, era um dos meus primeiros contatos com Batman, sacou? E pra mim o Batman era aquilo ali. Quando o Batman apareceu no cinema de 89, do Tim Burton, cara, a minha cabeça explodiu. Eu falei, como assim o Batman é desse jeito tão foda? Sacou? E aí é que eu fui atrás de conhecer os quadrinhos e tal, e nessa época, 89, o Batman que tava chegando aqui no Brasil era o Batman ali desenhado pelo Jim Aparo e tal, que, pô, era muito maneiro, e eu me apaixonei pelo personagem, sacou? De verdade, assim. É, outra coisa, a série não tinha a menor graça. Não tinha graça. Não era engraçado. Não era engraçado. Você tem que olhar com os olhos, vou ver uma galhofa, entendeu? Se você olhar pelos olhos da zoeira, aí ela fica engraçada. Não, cara, eu já tentei olhar pelos olhos da zoeira e eu não vejo graça. Sim. É muito sem graça. Você tem todo o direito de ter a sua opinião, mas, cara, duas coisas essa série trouxe e você não pode negar esses dois fatos. É, suicídio em massa. Um dos Batmóveis, não, senhor. E homofobia. Um dos Batmóveis mais lindos da história do Batman. Era aquele Batmóvel lindo. É o meu Batmóvel favorito, e Leonardo Miotti sabe disso. É o meu Batmóvel favorito. É outro que escorrega. E lindo. Os vilões. Lindo. É lindo. Lindo. É lindo. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa ele terminar de falar, vai. Os vilões mais, vamos dizer, carismáticos que roubavam cena, que era a porra do César Romero como Coringa e o Burt Meredith como o Pinguim, cara. Quando esses dois entravam no episódio, eles roubavam a cena do Adam West e do Burt Ward. Internet, o César Romero é um ator... dizem famoso, que ninguém sabe quem é. Ele tinha um bigode de porteiro. Ele não queria raspar a porra do bigode pra fazer o personagem. Aí o nego pintava. Ficou por cima, é muito bom. Close na cara do Joe, lá do Joe, lá do como ele é? Do Coringa. Você viu o bigode do cara pintado de Coringa. Vá tomar na olhota. Mas isso faz parte do personagem, cara. Ele é um personagem zoado, ele é um maníaco, um louco, um palhaço, um jockey. Então ele tem que ter essa coisa zoada. Meu, sabe o que faz parte também? Porra! Sabe o que faz parte? Calaveira, olha a boca. Oh, olha calma, a boca. Calma, não vou falar nada. Você sabe mais o que faz parte? Fala, filho. Meu ovo. Cara. Tanto faz parte que tinha um filmão que chamava Ovo Man. É. Tá vendo? Era o meu ovinho. Tava lá, tentando a vida em Hollywood. Aí o seu saco, deu certo. Aí voltou. Bom, pra chega. Você. Ele voltou junto com o Miotti, voando. Ele falou, I'm just in the balls, I look. Quem não lembra dessa música? What would I do if I said out of tune, when the stand I walk it on me, lend me your ears and I sing your song, I tried nothing of care. Do quê? É, aí já era, aí fudeu. Velho, olha só. Tava muito bem, cara, até a hora que engagava. Sou eu que vou editar, eu vou deixar ela cantando sem, assim como a gente escutou. É. Sem BG. Não, entendeu? No final deu uma. Aí ficava assim. Ah, I need a friend from my friends. É o quê? Ah, friends are friends are friends? Friends are friends are friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Você está falando de Anos Incríveis, para quem não sabe. Anos Incríveis é uma série... Depressiva? Não, ela... era muito depressiva. Em inglês chama The Wonder Years, né? Isso, exatamente. Ela foi uma série que passou na TV Cultura aqui, 80 e poucos, né? Não, foi 90, já era 90. 90, né? Já era 90, exato. 94. Isso, passou também na Bandeirantes, passou, acho que na Bandeirantes também passou, mas eu me lembro de assistir na TV Cultura. E ela, quando passava, a TV Cultura ficava em primeiro lugar. Isso. Ela era uma série que se passava no final dos anos 60, começo dos anos 70, tinha muitas músicas... Passava pela Revolução Hippie. Isso, exato. Tinha muitas músicas da época, né, falava de anseios e assuntos de adolescência, né? Que tinha o Kevin Arnold, que era o principal, né? Era um amigo, o amigo Paul, e a paquera dele, que era a Winnie Cooper. E isso, que é a Melina. Que todo mundo odiava, né? Todo mundo odiava. Eu adorava ela, não sei por que vocês odiavam. Não, eu tinha vontade de matar ela. Era babaca com ele, porra. Ela era, e teve uma época que eles namoravam. E aí ela zoava ele. Eu não sei como Kevin Arnold não pegou a Madalene. Madalene era doida pra ficar com ele. Não, e ele não ficava com a Madalene. Caralho, Belina, você lembra mesmo dos personagens? Lembro, eu gostava pra caramba. Eu saía correndo da escola pra assistir. Eu assistia. É porque você se identificava, né? É, eu também era uma apresentadora. O que eu acho legal é que, assim, enquanto iam passando as historinhas ali, tinha o Kevin mais velho, experiente. Narrando, né? Narrando. É, mas você não sabe isso. Você só sabe isso no último episódio. Não, ele fala, minha mãe, eu, minha irmã. Ah, é? Ele sempre falou, eu, meu pai, sim, minha mas irmã. Você sabia que era o Kevin, mas eu acho que no último episódio você descobre o que aconteceu depois com cada um deles. Isso, aquilo ele ali. Fala. Que eles estão numa parada. Tipo, você sabia que era o Kevin que tava narrando, mas você não sabia que era ele no futuro, que era ele no tempo presente narrando coisas do passado dele. Não, eu sempre soube. A voz de adulto e ele falando que minha mãe, o meu pai, ele contando a história dele. Quando eu era adolescente, não sei o quê, minha mãe, minha irmã era uma hippie drogada e não sei o quê. Isso ele sempre falou, isso sempre ficou claro na série. Não, pois é, mas o que eu acho legal não era isso. O legal é que ele narrava isso, só que ele contava o que acontecia no episódio, e aí no final do episódio ele contava o que ele tinha aprendido com aquela porra. Isso, e contava alguma coisa que tinha acontecido com ele mais velho, que ele tinha aprendido. Vocês estão querendo dizer então que o Anos Incríveis é o Michael in the Middle, só que a versão séria? Talvez. Não, quer pior, quer uma referência melhor? O Anos Incríveis é o Todo Mundo Odeia o Chris, só que versão séria. Acho que é isso aí. É bem dessas. Talvez. O que eu acho mais legal da série período que a série passa, que é final dos anos 60 e início dos anos 70. É período bem cultural. Roubado, né, cara? Isso, e muito rico culturalmente de música, né? Então, a série, ela é recheada de rock and roll, sabe, assim, dos anos 70, do começo dos anos 70, final dos anos 60. A trilha é do caralho. Então, tem série. Beatles, tem isso aqui. E a música de abertura é a versão do Joe Cocker da canção dos Beatles, With a Little Help From My Friends. Isso. Que é absurda, é a melhor versão de uma música dos Beatles já feita, sacou? Isso, que pra ajudar a apagar essa gonorreia que a Melinda cantou. Vocês escutaram? Nós vamos escutar agora Joe Cocker cantando Let's Have Mais em Frente. E a Aliás, uma curiosidade, que graças ao esplendor da trilha dessa série, é que a gente só agora, já nesses finalmente de 2015, que a gente vai ter uma versão Blu-ray DVD da série do Anos Incríveis, porque era muito direitos autorais em cima de cada uma das músicas que aparecia na trilha. Ah, e outra coisa, essa música que a Melina cantou e o Brunão falou aí do Joe Cocker, essa versão dela, que todo mundo conhece, que é a mais famosa, é a mais bonita, é a mais impressionante, é a mais bem interpretada, que é quando o Joe Cocker estava mais alucinado, ela foi feita em Woodstock. Woodstock, exatamente. Essa música surgiu em Woodstock, e ele só canta daquele jeito porque ele estava completamente doido de ácido. Chapado. Ele nem lembrou, ele foi ver depois que ele gravou essa música. E aí ele canta, então é uma interpretação assustadora dessa música, cara. Assustadora. Assombrosa. Eu repito, eu me sentia muito deprimido assistindo essa série. Porque é como se fala, piadas à parte, como a Mel tava falando aí, ela assistia na adolescência. E eu também assistia na minha adolescência. E a minha adolescência, assim como a da Mel, foi uma merda. Não, eu era mais criança, assim, acho que eu tava na quarta série. Não, mas tu também fala também, tu nos bastidores fala que tu era loser pra caralho. Que tu... Mas eu era quando eu era. Eu também era. Aí o Kevin Arnold era um loser do caralho, porque ele era filho da menininha, e aqui a Winnipeg lá era gostosa. E tudo. Zoava ele. Aí zoavam ele, ele tinha um amigo merda, eu também tinha um amigo merda. E cara, o Brunão falou muito bem, ele se passa em um período muito conturbado da história americana. Que é entre os anos 60 e os anos 90, os anos 80. Acho que essa série se passa nessa época. E aí você entra pela... Pô, cara, a série, eu lembro muito bem. Ela fala sobre a Guerra do Vietnã, o Alexandre, o Nerd Massa já falou. Ela falava sobre a Revolução Hippie. E aí a irmã dele se perde para as drogas. Tanto que ela sai da série, né? Ela vai... Tipo... Ela sai, volta, vai e volta. É, ela agora, essa tem uma outra curiosidade dessa série... Que o irmão do Kevin, o irmão mais velho do Kevin, é o irmão da Lorraine do De Volta ao Futuro. Aí, ó, a família destruída aí. É mesmo. Qualquer? Que nos anos 50, em 1955, o irmão da Lorraine tá usando um guaxinim na cabeça. Ah, e ele é o irmão do Kevin Arnold. Ele é o irmão do Kevin Arnold, exatamente, nessa série. Você falou do último episódio, cara, o último episódio foi o que mais marcou todo mundo da série, né? Porque conta o final de cada um, vocês lembram qual é? Isso, exatamente. É que eles estão numa parada, né? E aí o Kevin vai narrando, vai aparecendo cada personagem, ele vai narrando o que aconteceu. E quando ele fala que o irmão dele, que era um porra louca do caralho, ele virou um pai de família, ele se deu bem, a irmã estava grávida, o pai morreu, a mãe fez não sei o quê. Aí no final, quando ele vai falar se ele ficou ou não com a Winnie, ele ficou na friend zone e ele casou com outra pessoa e fez outra família, assim. E aí você que fala, é o que acontece na vida real, né? É, aquele seu amor de adolescente, nunca mais você vai ver essa filha da puta. Nunca mais vi ela. Então é isso, interneticos, esse foi o nosso primeiro programa sobre séries da nossa querida infância. Nós vamos voltar com um novo episódio, com mais um episódio, não sei se mais um, ou mais dois, ou mais três, enfim, quantos precisarem, porque nós falamos de poucas séries e tem série pra dedéu. A gente esqueceu de falar de Viajantes do Tempo, cara, eu adorava ver. Era Viajantes do Tempo? O cara tinha... Túnel do Tempo. Não. Ah, então Voyager. Isso, Voyager. Cara, eu adorava Voyager, aprendi história americana pra caralho com aquela série. Depois eu vi que ela tava tudo errado, mas eu aprendi, né? Então, tem série pra caramba que a gente falou, porra, tem... gente, é coisa pra caramba, é assunto que não acaba mais, é coisa pra... Nossa, é programa pra mais de metro. Então nós temos... Meu muito... Deus amado! Então nós temos muito assunto pra falar, não dá pra falar tudo num episódio só, então nós vamos, como eu já disse, voltar com outros episódios. Você que está aí escutando este programa, dê lá o seu joinha não, né? Dê lá o seu comentário, vai lá, diga aí nos comentários, entra aí no site do Jurassic e diga qual é a sua série favorita, qual que você gostou, quais as besteiras que nós falamos. Quais que a gente esqueceu que foi imperdoável. Quais que a gente esqueceu que foi imperdoável, que não pode esquecer. Isso tudo. E você que ainda não é o nosso patrão, o que que você está esperando? Está esperando a nova década de 80? Não, né, infeliz? Então clique aí, www.jurassicast.com.br. Clique no nosso link para ser um Patreon e seja um patrão do Jurassic Cast. Ajuda a gente a fazer o super-herói brasileiro com o Miotti. Estamos aí, estamos aí. Miotti, eu amo tanto isso. I'm gonna make a title, oh no. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on back. Yes, I'm gonna get on back. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along. Master, muito obrigado por ter gravado este episódio maravilhoso do Jurassic Cast conosco. E aonde os internéticos podem te achar, meu caro? Ah, meu querido, apesar de estar um pouco defasado em relação à frequência, porque minha vida pessoal está me ferrando de edição, mas eu tenho mais de 100 episódios do paranerdia.com.br, um dos poucos podcasts ainda nerds da podosfera nacional. É, você pode se orgulhar disso, isso é verdade, né? É, né? Você pode se orgulhar de alguma coisa disso, entenderam, pelo menos. Entenderam, entenderam? Cutucada, cutucamos, somos invejinhas, somos invejinhas. Somos recalcadas. Somos recalcadas, somos recalcadas. Melina, faz a recalcada. Eu não sou recalcada. Melina é recalcada, e não faz papel de recalcada. Oi. Começou o ataque. Eu vou botar aí. Caralho. Assiste aí, assiste aí. Tem 15 segundos. Olha lá. Que bosta é essa? Caralho, eu vou curtir isso de jeito não. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um Elo Perdido. Tati Bitati, esse quem vos fala é o Calaveira. Está comigo aqui a Dona Redonda. Não, começa com o Miotti. Eu sou apresentador, boto a ordem que eu quiser. Você quer ver? Está comigo aqui o Alexandre Nerdmaster. Quer ver, viu? Eu faço o que eu quiser. Olha, viu? Eu sou a Dona Redonda? Não, era ele. Mas ele, ele estragou a minha entrada, eu fiquei chateadinho. É que fazer pior é que eu tô, que pior é que eu tô quase ficando uma Dona Redonda, eu tô com 114. Não, nossa, pelas tuas fotos, isso, velho. Isso que a pressão tá alta. Pelas tuas fotos, vamos lá. É por isso que a pressão tá alta, a coluna tá indo pro caralho. É, cara, tem que emagrecer, não pode não. É, eu tô tentando. Vamos deixar eles dois acabarem aqui. Ó, lembrando que hoje é geral, então vamos tentar não ficar um em cima do outro, tá? Isso, Melina. Pra todos, Melina, não vamos atravessar em cima dos outros, né? Melina, como ela está fazendo agora, Melina. Eu fico em cima. É, Melina, não, mas no caso, Melina. Pra todos vocês, por favor, não fale atravessados junto com os outros, Melina, né? Como ela está fazendo agora, Melina. Você tem que começar de novo, por favor? Vamos, né? Você já estragou? Já. Vai. Você já deixou triste? Então vai. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Esse aqui é o Lico. É o Lico de Caipinto. É o Lico de Caipinto. É o Lico de Caipinto. Passa a cabeça do pau do Batman. cara, a Melina gosta de atrapalhar, né, velho? Impressionante, velho. Falei, essa desgraça não cala a boca. E caralho. Assim, sabe o que é pior? Que assim, o reduto dela de asneira não acaba. Ela é infinita. Daqui a pouco ela vai começar a citar Chaves, olha aí, ó. Não se conecte, Chaves, até o final do programa. Mas peraí, tem duas pessoas com manias aqui nessa gravação. É a Melina com mania de interromper e o Calaveira com mania de lavar roupa suja no podcast. Eu não lavo roupa suja, eu exponho a vida dos meus amigos porque a minha é uma merda. Expõe a realidade. A vida deles, entendeu? A minha é uma merda e eu faço piada com a vida deles. Calaveira, você tá no... Como é que era aquele programa do Carlos não sei o que lá, de Andrade? Goulart de Andrade, como era o nome do programa dele? Era o Documento Especial, cara. Não, documento Especial Televisão Verdade. O Documento Especial, caralho, era o... Era Madrugada. Comando da Madrugada. Exatamente, e ele mostrava a vida como ela era, né? A realidade. Isso. Na cara. Era só travesti operado, era só... Isso, então o Calaveira é o Goulart de Andrade do Jurassic Cast. Não, é pior, não, tem pior. Calaveira é aqui e agora. Não, porque eu não sou sensacionalista. Imagina que não. Isso, posso acabar de apresentar vocês? Porque já tem meia hora de programa e não consegui sair apresentar todos vocês. Da Fade, Melina. Não acredito que ela fez isso. Ai, mas esse ainda tá vendo, Bruno? Por isso que eu não dou oportunidade. É, né? Depois reclama. Depois reclama que fica na geladeira. Ô, Mel. Que foi? Por que você fica contando essas... Se foi dela aí, foi... Foi essa, deu vontade. Deu vontade. Porra, o Pedro já tremeu aqui, ó. Tá tremendo aqui o tempão. Aqui, ó. A mão aqui, ó. Ó, a mão, ó. Você sempre traz essas histórias da tua vida difícil pra gente. A gente fica mó deprê, cara. Essa vida de merda que você tinha. Por que é que você vê nada? O Charlinho. Por quê? Por que é que você tem que pagar de Charlinho? Todo programa, já percebeu, meu Bruno aí? Todo programa, Melina, tem que ficar pagando de Charlinho aqui? Eu sou a parte apelativa, a parte emocionante. É, a parte populista. O Brunão fica aqui, eu tinha todas as tartarugas ninja, tinha 3 mil peças. Aí, Melina, eu não tinha o que comer em casa. Mel, sério, fala mais assim dessas coisas, não, cara. Eu fico mó deprimido. Eu fico me sentindo culpado de engordar. E tem essa vida aí. Aí você tá, tipo, comendo chocolate, você ia jogar fora, você para, pensa, fala, não. Toda vez. Já tá passando fome. Toda vez que você abre a boca pra falar da tua vida, menina, eu só escuto. É foda. Mas vamos lá, vamos continuar. Posso puxar um também? Pode, vai você, depois eu vou dar as damas primeiro, vai. Não, mas tem a ver com o assunto, senão sem emendas. Não, é tem a ver sobre... Totalmente. Não, tem a ver sobre a existência ou não de vida após a morte, Melina. Ah não, acho que vai ficar muito sério. Não tem nada a ver sobre o assunto. Caralho, né, mesmo. Tô falando assunto de super máquinas. Maiores reconhecimentos do Tá Na Hora do Tchaka é por causa da aparência do Minhote de ser parecido com o Dendar Detal, né? O caralho que é por causa dessa porra. Poxa, vocês sabiam que tem um... um filme do Minhote que é autobiográfico. Vocês sabiam que o Minhote tem uma autobiografia? É uma produção franco-canadense. Chama A Guerra do Fogo. No caralho também. Se fuder. Você não parece a Tchaka, não. Tô olhando aqui. Claro que não, porra. Oxe. A testa é um pouquinho maior. Do Tchaka ou do Miotti? Ah, se puder todo mundo, cara. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões: Alberto da Silva Correia Júnior, Alexandre Polizel, Alexandre Teixeira, Tesão, Lindo, Perfeito, Cinquentão, Alexandre Torres, Andréia de Oliveira, Nada não, Andréia d'Oliveira, Carlos Leão Guimarães de Alvarenga, Não, é Alvarenga, Carolina, tchau. Ô Carolina, volta aí, Carolina, Carolina, Carolina, Cláudio Capitu, Valério Brito Ferreira. E aí, Cláudio, você ficou ou não ficou com o Bentinho? Daniel Alexandre Moreira, Daniel Caixeta Fotografia, Daniel de Souza, Diego França, Douglas Lombardi, oi! Vai, 52, 53, 54. Eduardo Gurgel, lembra da fábrica de carro? Faliu. Eldes de Paula Oliveira. Assim de tudo que há na terra, o mar alto da paixão. Felipe Aluoto. Aluete, Aluete, Felipe Aluete. Aluete, Felipe. Gutenberg Lima dos Santos, inventou a imprensa. Hélio Paiva Neto. Aê, LBV. Esse eu gostei. Henrique. Henrique, simples. Hugo Pereira Sarmento Costa. Na turma dele deviam chamar de Sarmento Costa. Casal Bé. Yuri Bal. Tá bom, Yuri? Tá bom. Kleber. Lilian Serafim. Lucas. Marcelo Torres de Albuquerque. Márcio Machado Matos. Popular Machadão. Ou 3M. Mondave. Não, Miote. É Mundi. Mundi. Mundiv. Paulo Alcântara. Agora é príncipe, hein? Roberto Castelo Branco, Carneiro de Albuquerque. E Holanda? Os Albuquerque gostam de patrocinar o JazzCast, hein? Rodolfo Bianca. Rodrigo Carrapato de Souza. Pô, rapaz, não. Carrapeta, rapaz. Rodrigo da Silva Vaz. Também estava lá no Mad Max, Vaz. Silton. Melo. Sou muito fã dele. Vai, Suelen! Astre! Aquele filho da mãe do Thiago Maia, rapaz. Ele e sua bela irmã. Micalateia. Thiago Oliveira Martins Costa Luiz. Nossa senhora, esse é primo do outro ali, do Roberto Castelo, né? Thiago Vasconcelos Frato, ou Frato. Nosso grande amigo Valdir Fumene Júnior. Esse é meu fã. Esse é. Esse é. Vanessa Brizola. Lá, lá, lá, lá, lá, Brizola. Wesley Pântano. Que isso, Samp? É, então, não é Pântano em inglês? É Swamp, animal. Queremos agradecer a todas essas pessoas outra vez e todas as outras pessoas que pagam para assistir aqui o Jurassic Cast. Uou! Ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta